Olá, eu sou a Inês e este é o terceiro episódio de Descacofonia, aquilo que só vem. Na Rádio Paralelo, em indimedia.pt. Hoje vamos andar do passado ao presente com alguns tesourinhos da Tuga. Vamos começar com Hermínia Silva, uma vedeta do fado e do teatro de revista. Em 1970, com 63 anos, lança o álbum Hermínia Canta Iê Iê, com apenas 4 músicas. Uma pequena sátira aos hits da época. É de usar o tempo a ouvir os álbuns dela. Atenta à letra que o estado era o estado novo. Vamos ouvir Vou Ser Ipi. E agora no presente... E de há umas 3 semanas atrás, Orelha Negra e a Garota Não. Juntam-se numa outra rápido e elaboram esta bela música que se chama Ready, Mulher Batida. É o projeto da cantautora Cátia Mazari Oliveira que, sem artifícios, canta uma reflexão deliciosamente interventiva sobre os nossos tempos. Fazendo uma abordagem atual, genuína e doce. Inspirando-se na sua vida cotidiana, canta temas sociais, políticos e de direitos humanos. Hoje em dia passa por ser velho ou burra, você lhe pode mais sim, você lhe pode mais não. Até vou trazer as unhas mais pretas do que o carvão. Oh, e também sou tua irmã. Oh, ip, ao assalto vou ser a sacerdotisa dos ipis do baroá. Oh, ip, urra, ela é tierra nova, eu também sou tua irmã. Oh, ip, ao assalto vou ser a sacerdotisa dos ipis do baroá. Adeus ao brother, que é como quem diz lá na língua dos ingleses. Adeus ao mano. Eu também sou polibolota, que é que vocês julgam? Oh, passar a andar descalça com as melenas desgrenhadas, e vou-me encher de colares, de tampas, de laranjadas. Tomar banho em São Vício, dinheiro. Eu vou usar flores, flores, e dar sopa no chuveiro, showers. Afinal, já há muitos anos que nos banquetes e nos casamentos andava tudo a gritar pelos ips, ips, e só agora é que eles apareceram. Eia, venham muito atrasados. Oh, ip, urra. Ela te arde a nova, eu também sou tua irmã. Oh, ip, ao assalto vou ser a sacerdotisa dos ipis do bairro lá. Oh, ip, urra. Ela te arde a nova, eu também sou tua irmã. Oh, ip, ao assalto vou ser a sacerdotisa dos ipis do bairro lá. I'm ready. I feel like I'm ready. Look at the person beside you, tell me it's taking a long time for me to get here. But I feel like I'm ready. Turn to the person on the other side of me, say, you don't know the preparation I've been through. But in this season of my life, I feel like I'm ready. E tu estás pronto, honey? Estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher? Ela não é santa, só um santo para o ser. Como é que esses argumentos servem para bater? Cala esses demónios, já te podes perdoar. Não levantes essa mão se não for para lutar. Por um dia mais claro, por um tempo mais doce, não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da minha saia é inverso a essa covardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amado, porque o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instituto. Quantos deuses é que o medo cria? Semear a morte, sangue da terra fria. Deste mais um corpo, a história é igual. Quando os cintos dançam, chora a catedral. Com os Cravos, aparece a Banda do Casaco, aquele mistura de rock progressivo com folk. Em 1981 lançaram o álbum No Jardim da Celeste, que ficou muito conhecido pela sua música natação obrigatória. Que vamos ouvir hoje? Esta Banda do Casaco era tipo vira casaca, porque pronto, foram passando dezenas de músicos, eu vindo e mudando, como a Cândida Branca Flor, a Nena Ladeiras, a Helena Afonso, Zé Nabo, o Ronquião. O primeiro disco deles é um LP e chama-se Dos Benefícios de um Vendido no Reino dos Bonifácios. E é uma verdadeira provocação. Eles tinham assim uma veia satírica muito grande, porque a banda nunca deu mesmo muito poucos espetáculos ao vivo e limitou-se a gravar e editar os discos apenas, com algumas aparições na televisão. E há um mês, Linda Martini lançaram uma música que se chama E Não Sobrou Ninguém. É um título inspirado no célebre poema de Martin Niemöller sobre a ascensão do nacional-socialismo na Alemanha. Custa-me um bocado pronunciar nomes alemães. E a Inês também, por isso é que ela não disse esta frase. Mas os Linda Martini surgiram em 2003... naquela onda do faz tu mesmo, punk acima de tudo, pronto. E assim surgiram. São quatro elementos. É Cláudia Ribeiro, Guerreiro, peço desculpa, rima. O Eli Moraes, o Pedro Geraldes e o André Henriques. Música. são obrigatória, na introdução à instrução primária. Natação obrigatória, para a salvação é condição necessária. Não há cu que não dê traque. Não há cu que não dê traque. Damos voltas ao entulho. Gritar, ai mamãe, ai mamãe, cresceu um império. quer ser feliz. Por cada braço em riste, será que te riste? Será que te riste? Por cada braço em riste, será que te riste? Será que te riste? A Inês hoje está um bocado com dificuldades. Não está a funcionar muito bem. Não percebo porquê. Então estava mesmo difícil de explicar que em 1981 formou-se uma banda que se chama O Ocaso Épico. Essa é uma banda de rock alternativo composta por Farinha, Anabela Duarte e mais outras três pessoas. Tem dois álbuns, um que se chama Muito Obrigado e o outro Desperdícios. São os dois bem diferentes, mas, epá, são muito bons. Mas um se calhar é assim rock alternativo e o outro é rock alternativo vezes dois. E hoje vamos ficar com o Camilo. E no presente temos o Foc, que F-O-Q-U-E. O que é? Epá, não há muita coisa a dizer sobre ele. Eu não sei nada. Sei que lançou alguns álbuns, também tenho problemas na fala. E que é? Está no YouTube, tem Instagram, mas é pá, isso não é comigo. Mas, já não sei muito sobre ele, mas tem um belo de um álbum, que acho que foi lançado no ano passado, entendo no ano passado como 2020 e não 2019, mas... Olhem, já agora, que agora estou-me a lembrar, não se esqueçam que hoje muda a hora, dizem eles. Ah, agora até me esqueci de dizer o nome da música. Deste álbum, o último álbum que ele lançou, que se chama Sato Isolado. É pá, muito fixe. Fala sobre a nossa precariedade. E a música que vamos ouvir chama-se Feliz Pós-Laboral. Abanei um bocadinho. Quando fazem o jantar. Don't por engolir um sapo. Olha o camelo, já percebeu que esta terra é dura para agitar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, eu só quero, ai, eu só quero, ai, eu já quero é. Ai, eu só quero, ai, eu só quero. Também sou cego, finge que sou só um ego e que o ecrã me faz dormir. Finge que também sou cego, finge que sou só um ego e que o ecrã me faz dormir. Oh, Desculpa, a Inês ainda não voltou. Então, por volta de 88 saiu um álbum que é o Pipocas, que é de uma banda chamada PSP, que é um bocado difícil de encontrar coisas sobre ela, né, devido à semelhança com outro nome. Mas PSP significa Projeto Som Pop. Era uma banda do Vitor Rua, que curiosamente fazia parte de GNR, né? Que é uma outra banda com um nome muito semelhante e uma escumada que anda aí. Mas, pronto, o Vitor Rua saiu do GNR porque queria fazer assim, umas coisas mais experimentais e tal, e acabou por ir para os PSP. Ele até fez outra banda que chamava-se Pós-GNR. Agora não sei bem qual é que veio primeiro. Acho que os GNR vieram primeiro, depois os PSP, depois os Pós-GNR. E hoje vamos ficar aqui com o Fado Samba, que é muito bom. É de 99. E pronto, e mais não digo. E agora no contemporâneo, os Criatura, que é um eclético bando de músicos, artistas e gente que se dedica a revisitar a memória popular do território que habita e que a partir dela se propõe a criar música e arte que nasce de outras formas de olhar, sentir e ser a tradição. A música que vos vou mostrar chama Aurora e é do mesmo álbum, que também se chama Aurora, do mesmo álbum, do mesmo nome, mas é de 2016. Mas eles estão a lançar um álbum, entretanto, que não sei bem como é que se faz. Chama-se Bem Bonda, pois é. Já há uma música no YouTube, se quiserem ir pesquisar, chama-se Padeiro. A parte 1 e a parte 2. Por isso, na verdade, há duas músicas. Atenção, Mr. Landra, Mr. Corral. Estamos a vencer até à mão, mesmo que vais para rapidinho, sem três braços para casa. Repito, los señor José Odencio, que fue encontrado los seu billete del número del contribuyente, por favor, contactar la cabina del son. Obrigado. As orelhas nas costas e o papagaio no seu museu. fiesta de todos vocês. Muito especial a ti, Lorenzo, a ti, Alves, e a todos os chicos que acompanharam a nossa visita. Muito, muitas gracias. Buenas noches. Agora ali de 91, 92, e daqui dos pedidos, olhem, isto vai com grandes, eu não vou alterar nada. Aqui dos discos pedidos da Ilha do Lago, que são os meus vizinhos, assim, com as suas belas músicas, ai, decidi escolher aqui um Graciano Saga, que toda a gente sabe muito bem que ele tem aquela música de Vem Devagar Imigrante. Mas é que eu escolhi Eu Sou Transmontano, que é aqui uma ode ali às terrinhas e terrinhas, todas que existem ali atrás dos montes. E pronto, assim para animar. E porque, fogo, até já eu tenho saudades de romarias, né? Temos todos. Depois, assim contemporâneo, vamos ter o Omiri, que é assim, epá, dos projetos mais originais de reinvenção da música tradicional portuguesa. Epá, é uma mistura muito boa. Epá, assim, para contrastar o Transmontano, vou pôr o Velho Monte Alentejano. Ele toca baile, não sei, com vários temas que são dançáveis, segundo um ritmo e um balanço de danças tradicionais, e não só destes rapaceados, a drum and bass, a malhões, a viras, a breakbeat, a corridinhos. É um remix do século XXI, da cultura toda do século XX. Não sei, é muito bom. E assim acabamos, e vemos daqui a 15 dias. E pronto, hoje foi tudo cru e puro, porque não... Novo cortes. Nasci em Vila Real, cidade linda do Nordeste em Portugal. Também em Bragança, meu lindo berço, como tu não é igual. De Chaves é meu amor, e foi em Chaves que me apaixonei. Ó Régua, jardim em flor, ó linda Régua, não te esquecerei. Vila, pouca de Aguiar, quando te vejo meu coração por ti chora. Santa Marta de Penaquião, eu sou aquele tanto te adora. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Monte Alegre, sonho meu, é deslumbrante a tua beleza. Fidalgo, sabrosa, sou teu. Pedras Salgadas, minha princesa. Macedo de Cavaleiros, por ti eu sou por demais, mas os meus amores verdadeiros são para ti, ó Vinhais. Mirandela, meu cantinho, ó terra que tanto te amo, traz os montes a soninho desse povo transmontano. Eu sou transmontano de bom coração. Paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Paixão.